aldeia, com seus discípulos e uma grande multidão, todos alegres, satisfeitos e prazerosos, porque Jesus havia aumentado o pão. E os discípulos de Jesus, por sua ordem, tomaram o barco e saíram a navegar. Ele havia despedido a multidão e dirigiu-se ao monte para orar. Noite, já cansados de lutar contra o vento e as ondas que eram bravas, estando o barco quase a naufragar. E de repente Pedro olhou para as águas, algo caminhava lentamente sobre o mar. Espantados disseram: é um fantasma. E assustados começaram a gritar: por cima do mar, por cima do mar, Jesus veio andando por cima do mar, por cima do mar, por cima do mar, Jesus veio andando por cima do mar. Pedro, ouvindo a meiga voz de Jesus Cristo, disse-lhe: mestre, ordene que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus deixou ele e saiu a caminhar. E de repente Pedro olhou para as ondas e, tendo medo, começou a afundar. Mestre, me acuda, porque estou perecendo. Jesus lhe disse: homem, tu deves orar. Devemos olhar, devemos olhar, olhar para Cristo e não para o mar. Devemos olhar, devemos olhar, olhar para Cristo e não para o mar.